voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos com o programa Vozes do Campo e da Cidade. Hoje a gente falou sobre feminismo, sobre as relações de gênero, sobre violência, sobre a relação do capitalismo com o patriarcado, sobre um monte de coisa. Sobre a importância do respeito. No intervalo, a gente estava aqui conversando como ficou clara a necessidade de educar as gerações para a igualdade de gênero. Educar meninos para respeitar as meninas e educar as meninas para serem empoderadas e não terem medo, né? Esse é o nosso desafio enquanto famílias e enquanto sociedade. E para ajudar as famílias, as educadoras, os educadores e a sociedade em geral, a gente vai dar uma dica de leitura. O livro Como Educar Crianças Feministas, da escritora Chimamanda Adichie. A autora traz 15 sugestões de como preparar filhos e filhas para o mundo contemporâneo para serem agentes de uma sociedade mais justa. É uma excelente leitura, tanto para mulheres quanto para homens. E é isso, gente. O feminismo é luta, é resistência e também é poesia. E a poeta Dani Bento tem uma obra toda inspirada na luta feminista. Esta semana traz para a gente mais uma poesia comentada. Bom dia, vamos nós dialogar aqui sobre o tema do programa, um comentário rápido. E acredito que por tudo que já foi falado, não cabe muito mais acréscimo, mas só queria destacar que a pauta do feminismo ela é muito abrangente e ela sempre prima pela coletividade e precisamos enxergar de que as mulheres na sua totalidade, na sua complexidade, né? Então, a unidade das mulheres na nossa sociedade não depende apenas da capacidade de superar essas desigualdades geradas pela a histórica, né, hegemonia masculina. Mas, de algum modo, ela também faz com que a gente perceba a superação de ideologias que são complementares desse sistema de opressão, como é o caso do racismo, né? Então, eu acredito que é um tema diverso, é um tema complexo, mas que tem uma relação direta também com a questão do machismo. Pelo menos uma das questões que a gente precisa, e isso é comum na nossa pauta, é enfrentar essa questão do machismo, que está também intrínseca dentro de muitas de nós mulheres, né? Assim como o racismo, como outras ideias, elas são implantadas e a gente pensa essa sociedade a partir do que a gente aprende. Então é preciso a gente desaprender muita coisa sobre a sociedade, sobre nós mesmas, para que a gente possa construir uma sociedade mais interessante. E para ilustrar esse nosso programa de hoje, eu vou fazer aqui para vocês algumas estrofes de um cordel que eu ainda não publiquei, que está em fase de publicação, mas eu acredito que seja pertinente. O nome do cordel é Vacina contra o Machismo. E eu disse assim: peço a sua atenção que decidiu florear as páginas desse cordel e no verso viajar, arrume a mala da mente e vamos nos alertar. Convido-lhe a refletir sobre um fato desumano, um tipo de violência crescente por todo o ano, algumas bem disfarçadas, ocultas atrás do pano. Se lhe aticei a mente, vamos juntas caminhando. Fala um pouco do que penso, você vai analisando, se lhe faz algum sentido ou se apenas me engano. Já parou para pensar de onde vem essa sina, varrer casa, lavar prato, ser coisa só de menina? Se ela lava e ele não lava, não é porque se ensina? A boneca que se compra para a menina brincar, se não inclui o menino, é só modo de adestrar para a maternidade que ela tem que carregar. Fogãozinho, geladeira, maquininha de lavar, vassourinha, rodo, pia, tábua, ferro de passar, não é simples brincadeira, é o gênero limitar. Porque o menino pode e em tudo que é lugar, enquanto para a menina sobra a casa para arrumar. Se a gente ensina assim, como o mundo vai mudar? Começa na brincadeira, muda aos poucos de lugar, entra no comportamento, menino não pode chorar, regras do ensinamento que é preciso analisar. Companheiras, precisamos nos unir, se organizar. Para combater o machismo, vamos repactuar as normas de ensinamento e nossa mente mudar. Vamos ensinar os meninos que eles têm que respeitar a vontade das meninas se ela quer terminar o namoro, casamento e o seu destino mudar. Nada de desigualdades no modo de educar. Seja menino ou menina, vamos recatequizar. Menino lavando o prato e tudo que ele sujar. Para as meninas dizemos o que é valorizar. É ser livre, consciente e não a roupa que usar. E o menino a gente diz para a mini saia respeitar. A roupa que a mina usa não a faz freira ou vulgar. Seja short ou mini saia, não está querendo dar. Por isso não dá direito dele querer estuprar. Vamos mudar o blá blá, vamos nos organizar. Chega de tanta chacina. Se a gente quiser mudar, o feminismo e a vacina que o mundo vai ter que usar. Muito obrigada, um bom dia e até a próxima. Muito obrigada, Dani, por mais essa participação. Quem quiser acompanhar a Dani no Instagram, é só seguir @daniela.prosaepoesia. O programa Vozes do Campo e da Cidade está chegando ao final, mas antes a gente escuta a música Mulher do Fim do Mundo, da diva Elza Soares. Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Eu vou até o fim. até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar, eu quero cantar. Eu vou cantar até o fim. La la la la la la la la la. Eu vou cantar, eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar. Me deixem cantar até o fim. Chegamos ao fim desta edição do Vozes do Campo e da Cidade. Obrigada pela sua companhia. Gostou do programa? Quer mandar críticas, sugestões ou elogios? Manda um e-mail para a gente. Anota o endereço. vozesdocampoedacidade@gmail.com. Nosso próximo encontro é quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Faixa Mulher. Na Freicaneca FM. Até lá! O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárido do Brasileiro, ASA. Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.